vento leva folha seca pelo ar, pra qualquer canto, pra qualquer lugar. Há pessoas que parecem folhas secas a voar, sem saber onde chegar. Será possível de uma fonte só jorrar água salgada e água pra beber? Na verdade, uma canção de amor não dá pra entender. Se alguém não ama o que vê, oh Jesus, foi você quem nos criou, só pra te louvar, pra poder lutar por um mundo melhor. Confiamos em você, e pode vir o que vier. Vamos continuar, custe o que custar, levaremos sua paz aos corações, as nossas vidas você escolheu, nossas canções você quem escreveu, e a poesia viva das canções nasce.